Bom, meu nome é Dalton, Dalton Martins. Eu estou trabalhando aqui na Universidade Federal de Goiás, dentro de uma área que a gente chama de Gestão da Informação, que é uma área nova, um curso que foi criado aqui no UFG em 2010. Então, é uma proposta bastante recente, experimental, é uma área interdisciplinar que visa conectar a área de ciências sociais com a área de tecnologia da informação com a área de administração. Então, ele é uma proposta, uma tentativa de produzir interdisciplinaridade na academia, o que não é uma coisa fácil, porque a academia, ela em geral é bastante estanque, né? Ela é muito dura, nos seus movimentos diários, né? Mas a gente está com essa proposta nova. É um curso muito jovem, eu faço parte da primeira leva de professores do curso, o que é muito bom, né? Quer dizer, a gente não tem nenhum catedrático, alguém que domina uma área de conhecimento, a gente está criando mesmo essa proposta agora. E, de fato, com uma perspectiva de experimentar o que é desenvolver tecnologia, produzir tecnologia para quem está pensando o campo das ciências humanas, né? Então, esses conceitos de humanidades digitais, como é que a gente pensa essa pesquisa social a partir dos objetos digitais, como é que a gente elabora, produz visualizações, cria indicadores, pensa novas maneiras de representar informação, de produzir informação, faz parte do que é o universo do nosso curso. Então eu chego aqui eu venho de uma área, né? Os meus trabalhos anteriores aqui é muito ligado à cultura digital, à inclusão digital, passei por vários projetos de governo e tal, e venho aqui para Goiânia, né? Venho para a UFG. Exatamente por ter sacado que esse lugar, essa proposta, me daria um espaço, me daria abertura para poder produzir um projeto com mais autonomia, né? Com mais liberdade de criação do que talvez numa universidade em São Paulo, que já está mais cristalizada, consolidada, mais dura. Sou formado em engenharia elétrica, né? Com mestrado em engenharia da computação e doutorado em ciência da informação. Então também eu sou um bicho meio híbrido, assim, eu sou da área de exatas com doutorado em sociais, né? O que dá essa interdisciplinaridade na formação, que é muito legal, assim. Bom, então, um pouquinho de mim, assim, meu tema de estudo, aquilo que eu pesquiso é redes sociais. Então, eu estudo redes das mais variadas formas, tanto do ponto de vista quantitativos, métricas, dados, banco de dados, essas coisas, quanto do ponto de vista social, rede como potencial de transformação social, rede como potencial de reorganização de grupos humanos, rede como potencial de transformação política, de intervenção no modo como o ser humano se relaciona. Então, eu venho procurando estudar isso, trabalho material, inteligência coletiva, vários pontos aí que fazem parte desse universo rede, né? Então, isso tudo transita um pouco pelo trabalho que eu faço. O laboratório, né? Então, quando eu vim para cá, a gente veio, cheguei aqui, né, eu e mais outros professores, a gente chegou aqui sem saber direito o que é a Universidade Federal, o que é isso, como é que funciona, como é que opera, né, como é que brinca esse jogo, assim, né? Eu sempre trabalhei em lugares, nunca trabalhei como um serviço público, como tempo integral, então é uma novidade para mim. Então, ao chegar aqui, eu fui percebendo, primeiro essa infraestrutura, esse prédio aqui chama Labcom, né, que é o Laboratório de Formação e Comunicação, que é um prédio incrível, novinho, foi inaugurado em agosto de 2013, né, então ele tem aí nem 2 anos, né, e um prédio criado para desenvolver projetos de pesquisa e extensão, né. Normalmente aqui não acontecem aulas, né, só mais projetos mesmo. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a pensar o que, em alguma medida, sintetizava a minha vida de projetos, de experimentos. Então, eu falei, bom, eu sempre trabalhei com políticas públicas, né? Em alguma medida, eu sempre trabalhei com a questão da participação social. E aí eu pensei, então, de criar um laboratório, que é o L3P, que é o Laboratório de Políticas Públicas Participativas, e organizar esse laboratório em 4 eixos. Que é, em alguma medida, uma síntese de por onde eu passei ao longo da minha vida. Então, esses 4 eixos são tecnologias da informação. Então, aqui a gente desenvolve software livre, a gente produz código, a gente pesquisa ferramentas, estuda tecnologia da informação. O outro eixo é análise de dados. Então, a gente está preocupado com como gerar visualizações, como trabalhar com dados abertos, como analisar grandes massas de dados para poder entender fenômenos que estão acontecendo nesses sistemas de informação, internet e tal. Políticas de mediação, aí pegando a questão da mediação, ou seja, como que os grupos humanos se relacionam, como que as pessoas conversam, como que elas se organizam, como que elas criam instâncias de representação, de deliberação, de tomada de decisão, como é que essas coisas acontecem. E filosofia da informação, entendendo o aspecto, fenomenologia, entendendo já uma filosofia no sentido stricto sensu mesmo. E isso tudo apontando para políticas públicas. Então, pensando a questão da participação social, então o que é que a gente faz? Né? Normalmente, os nossos projetos de pesquisa, eles são voltados em alguma política pública, que é participativa, e a gente ou está produzindo uma tecnologia, então está criando um software, está inventando uma forma de metodologia de reunião, a gente está inventando alguma coisa para apoiar o funcionamento dessa política, ou a gente está analisando essa política. Então a gente está colhendo dados, está fazendo entrevista, está pegando informações de banco de dados, de prestação de contas, de dados abertos, de WordPress, de redes sociais, e está estudando e tentando entender como que essa política operou, que resultados que ela pode ter gerado a partir daquilo que a gente consegue coletar, para a gente problematizar a questão da participação social dentro dessa política. Né? Uhum. Então é basicamente isso que o laboratório está criado. O laboratório entrou mesmo em operação no final do ano passado, em dezembro, que a gente formou o nome, abriu a sala, começou a trazer equipamentos e tal. E estamos aí desenvolvendo alguns projetos aplicados. E quer me comentar um pouco sobre a infraestrutura hoje do laboratório e quem participa? O laboratório é formado por alunos da gestão da informação, então são graduandos da GI, né? Alunos da biblioteconomia, também do curso de biblioteconomia que tem na faculdade. Ele é formado por outros professores da gestão da informação, tem mais 3 professores que fazem parte do laboratório, tem 4 consultores de São Paulo, né? Uma professora da USP que faz parte do laboratório, 3 pessoas que trabalham na área de consultoria para inteligência de redes, que são parceiros que eu trago aí de outros projetos lá de Sampa. E a gente tem hoje trabalhando com a gente 5 programadores, né, que já são pessoas que estudaram aqui na UFG e em outras faculdades aqui de Goiânia, mas já formados, e que estão trabalhando com a gente período integral para desenvolvimento de código. Uhum. Né? Então, você trabalha junto com outros docentes? Sim. Tem mais 3 docentes aqui da UFG que compõem comigo esse laboratório. Uhum. Certo. E a infra são quantas salas? Que você comentou um pouco? O laboratório, ele tem uma sala que é para 12 pessoas, né? Que é esse laboratório que você visitou, que tinha aquele pessoal do lado. Na frente dele a gente tem a outra sala, que são as máquinas voltadas para os alunos que estão fazendo projetos dele. Uhum. Que a gente acaba usando também para fazer reunião, para dar um pequeno seminário, para fazer um curso, que é um laboratório de 28 máquinas. É a nossa sala, que tem 12 postos de trabalho. E a gente está com uma infraestrutura, enfim, super boa. Boa internet, fibra ótica, RNP, impressora laser. Então, tudo que tem direito. Máquina de café expresso. Pois é. Então, eu ia te perguntar só pela política nacional de acervos digitais, mas também me interessa a parte do desenvolvimento de software livre. Então, Sim. Se quiser falar um pouco mais das duas coisas, tá. Que objetivos, que produtos ou processos estão se desenvolvendo. Eu acho que tem, assim, primeiro eu vou falar da política nacional de acervos, porque foi ela que provocou a formação dessa equipe inicial, e é em torno dela que a gente está desenvolvendo software, né? Então, é uma política aí que está sendo tocada, né, pelo Ministério da Cultura, na qual a área de cultura digital, a área que o José Murilo coordena, faz parte, é integrante dessa política. E havia uma questão, Luciana, bastante séria e central, que era assim: já que você está querendo fazer acervos digitais, você vai precisar ter um repositório, né? Você vai precisar ter um lugar para armazenar esses objetos digitais, seja distribuído ou não, você precisa ter esse lugar. E a gente começou a discutir isso a partir do ano passado com o Murilo, que era assim, e esse é um diagnóstico que nós estamos trabalhando, é parte da pesquisa isso vai ser publicado num texto, imagino eu que até o final do ano, mas a gente está produzindo esse material ainda, a gente já tem as análises prontas, então a gente já sabe o resultado disso, mas a gente ainda não publicou. Os softwares livres todos os 7 softwares livres mais importantes que fazem acervos digitais hoje existentes no mundo, que é o The Space, o Fedora, o Greenstone, o ePrints, o Islandora, o Findra, que são softwares livres de renome internacional, eles normalmente são voltados para o gestor. Eles são construídos para aquele cara que é o bibliotecário, que é o gestor do acervo. Então, são softwares muito pouco colaborativos. A maioria deles, por exemplo, não permite nem comentar um objeto. Então, você entra lá numa foto, você pode ver a foto. Se você quiser fazer um comentário, se você quiser compartilhar... Subir, né? Se você quiser pôr um conteúdo, se você quiser compartilhar essa foto no seu Twitter, se você quiser mandar ela por e-mail para alguém, se você quiser fazer um embed dela no seu blog, você não pode. Esses softwares são muito duros, né? Eles são construídos por gestores para gestores. Então, eles resolvem o problema do gestor, que é a qualidade do metadado, todo o processo de gestão da informação mais duro, todo o processo de preservação digital. Esses softwares são muito bons para fazer isso. Mas, se você está querendo fazer um processo participativo, se você quer que as pessoas possam elas também subir conteúdo, elas comentarem os conteúdos de umas às outras, elas compartilharem em redes sociais, elas interoperarem. Então, por exemplo, eu tenho um acervo de 2.500 fotos no Flickr. Como é que eu jogo esse acervo automaticamente num repositório, por exemplo, de um museu? Eu quero contribuir com esse museu, mas eu não quero ter que subir uma a uma. Como é que eu faço isso? Como é que eu qualifico essa informação no outro nível? Então, quando a gente começa a desenvolver o nosso projeto, que hoje chama SocialDB, o objetivo era criar, então, uma ferramenta de acervo para produzir acervos digitais que fosse muito mais fácil de usar, fosse simples de usar e a trabalhasse numa perspectiva de permitir interação social. Uhum. Interagir com as obras, interagir entre as pessoas, que permitisse que isso pudesse acontecer. O que você está falando é uma única ferramenta numa única plataforma que seja utilizada para diferentes projetos ou uma ferramenta que diferentes grupos podem, sei lá, instalar e se apropriar para diferentes... Ela pode ser uma plataforma centralizada, que você, tipo Cultura Digital BR, que você pode ir lá e criar um blog, uhum. Ou ela também pode ser instalada no seu servidor e você vai lá e cria sua instância e você interopera, né? Ela vai funcionar de forma federada. Então, eu posso ser uma instância local, eu tenho meu domínio, meu banco de dados e eu mando dados para o centro para criar um buscador único. Né? Acho que uma das grandes coisas que a gente quer é ter um buscador único em torno desses objetos para poder qualificar essa informação. Sim, e essa plataforma funcionaria no WordPress? Ou WordPress. Pronto, faz? Uhum. Esse também é um ponto importante, porque não existe, todas as plataformas que a gente pesquisou, elas são desenvolvidas em outras tecnologias. Então, elas são desenvolvidas em tecnologias, vamos dizer, do ponto de vista técnico, mais complicadas de você aprender. Java, Postgres, são tecnologias já um pouco mais, dialogam com o universo de mercado, de uma TI que, inclusive, tem um custo agregado mais alto. Quando a gente pensou em fazer isso, a nossa escolha foi não adotar esse caminho, ou seja, a gente não resolveu adotar nenhum desses softwares livres que já existiam, e a gente resolveu adotar o WordPress. Já tinha algumas coisas em WordPress que a gente achava que poderia servir para a gente, então a gente está aproveitando plugins de WordPress, várias coisas que já existem, mas desenvolvendo um plugin e um tema próprio. Então, todo um trabalho que nós estamos fazendo aí é voltado para isso, aproveitando todo o engenho do WordPress. Uhum. E no caso do Ministério da Cultura, isso seria aplicado no site do culturadigital.br ou não necessariamente? Isso não é uma coisa que o Ministério ainda tem claro, quer dizer, uhum. Como é que isso vai ser criado. A ideia nossa é disponibilizar isso junto com os plugins do WordPress, então quer dizer, qualquer usuário na internet pode baixar e usar. Ele não precisa necessariamente estar ligado à política para poder Quando baixar. Quando que sai, então? Deve estar pronto. Baixar aqui, não. A gente deve estar pronto em abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Ano que vem, que é o nosso cronograma. A gente deve ter uma versão antes, talvez até o final do ano a gente já está soltando os projetos. A gente já tem uma versão estável, congelada, um beta 0.1, mas ainda a gente está trabalhando na parte de interface gráfica. Né? Então a gente tem toda uma parte de interface, de arranjo, né, da arquitetura da informação para poder minimamente ofertar um framework mais operável. Hoje ele ainda tem muito caminho de engenheiro. Né? ele precisa ter um pouco mais cara do pessoal lá do Media Lab. Então, então foi isso, esse projeto que gerou a outra linha de desenvolvimento do software livre. O que esse projeto trouxe para a gente? Aí eu acho que é uma discussão boa de fazer, assim, e a gente tem feito várias provocações ao Link nesse sentido. Quando a gente começou a desenvolver o WordPress, a gente se deu conta de que é um problema sério, né, que vários projetos no Brasil sofrem, que é a falta de padronização. Então a gente documenta mal o que faz, né, a gente desenvolve código e não documenta direito, e a gente acaba não adotando boas práticas de desenvolvimento. Então assim, bom, como é que eu organizo o código, como é que documento o código, onde disponibiliza, como é que divide o código em camadas, para você separar o que é banco de dados, o que é interface gráfica, o que é estrutura, como é que você tecnicamente cria uma estrutura de engenharia de software que seja fácil de manter depois. Quer dizer, esse projeto tem que durar, ele não é um projeto de um grupo que vai durar 6 meses e depois esse grupo vai embora e aí vem um macarrão que ninguém mais consegue explicar. Então o que a gente começou a fazer? Nós começamos, o início do nosso projeto foi pesquisando boas práticas de desenvolvimento de software para WordPress. Então aí a gente criou um documento que formaliza a nossa orientação de como desenvolver. A gente está desenvolvendo em 3 camadas, que é essa ideia do MVC, né, Model View Controller, separando o código em 3 camadas. A modelagem do banco de dados, a gente também tomou cuidado de fazer um estudo de modelagem de banco de dados já voltado para ontologias. Então, o nosso banco de dados, ele já dialoga com o padrão RDF e ele já está preparado para dialogar com a AWL, mas ainda não faz isso, mas é uma etapa posterior a ser feita. Então, a gente foi criando estudos de como documentar o código. Por exemplo, nosso código, ele já sai todo em inglês. Ele é nativo em inglês e português. Então, ele já tem documentação em inglês para poder ser um plugin internacionalmente reconhecido, para ele poder ser reconhecido por essa comunidade do WordPress como um plugin viável, como um plugin que pode servir para um cara que está no Cazaquistão, sei lá, na Tunísia, usar esse software. Vocês já pensaram em ter uma instância de, não sei se é compartilhado com outras comunidades de desenvolvedores para aprimorar? A gente vai abrir isso em GitHub logo mais, nossa ideia é disponibilizar isso em GitHub e está disponível para estar recebendo colaboração de outros desenvolvedores. Eu tendo a achar que nesse primeiro momento é difícil, porque muitos projetos que eu já participei de software livre no Brasil começa com muita gente interessada, mas pouca gente fica, né? Eu acho que talvez o software, ele ganhando usuários, ele ganhando valor de uso, né, vários grupos usando, as pessoas vendo que ele funciona, que ele serve, talvez aí ele tenha uma capacidade de atrair desenvolvedores que estejam interessados em participar de um projeto que tem, vamos dizer, uma boa reputação. Uhum. Né? Eu participo de um projeto que as pessoas usam, acho que isso é um fator importante para também ativar uma comunidade de desenvolvedores mais interessante. Uhum. E já entrando na questão dos acervos, essa plataforma, ou a sua ideia, né, de plataformas para acervos e pensando nessas políticas, assim, o que seria um acervo? Uma coisa estável? Você imagina que também pode ser processos? Qual é a ideia que está por trás desse? A gente, nós temos várias etapas que a gente entende isso. O que nós estamos tentando resolver nesse momento? A gente tem um problema sobre o qual a gente está debruçado. E o problema, eu vou te caracterizar ele, que é o seguinte. É você imaginar assim, você tem hoje muitas instituições culturais no Brasil de pequeno, de médio porte, então pequenos museus, pequenas bibliotecas, pequenos centros culturais, médios centros culturais, que têm acervos, seja de livros, seja de quadros, seja de gravuras, seja de objetos, esculturas, etc. e tal. E esses lugares, eles têm uma dificuldade gigantesca de ter um site, né? O que dirá digitalizar o seu acervo. Porque TI custa caro, normalmente essas instituições culturais têm um orçamento super baixo, quer dizer, às vezes têm dificuldade de comprar papel higiênico, né, e funcionar efetivamente em termos razoáveis. Então, o que nós estamos tentando oferecer? Nós estamos tentando oferecer algo que possa servir para que essa política nacional de acervos digitais, ela faça um mecanismo de indução da digitalização desses acervos. Ou seja, ela oferta um site. Ela oferta para quem não tem servidor ou não tem recurso para isso, eu posso criar o meu site no Cultura Digital BR, por exemplo, E aí eu tenho uma plataforma, quer dizer, eu não preciso me preocupar com hospedagem, não preciso me preocupar com configuração, eu vou lá e crio a minha instância e aí eu customizo a minha interface, eu boto as cores que eu quero, eu mexo nas páginas da maneira que eu quiser, mas eu tenho alguém que cuida da hospedagem para mim, né? Como um Flickr, né? Eu vou lá e jogo as minhas fotos e aquilo está hospedado em algum lugar. Então, esse é um caminho de solução. E o outro caminho é, sim, eu quero baixar o software, mas eu não tenho condições de instalar uma ferramenta muito complicada. Então, eu vou baixar um WordPress, vou configurar esse WordPress da maneira que faço o que é o WordPress e crio uma instância local. E, através disso, o próprio Ministério da Cultura, na medida em que for possível e ele for tendo orçamento para tal, ele vá criando editais que vá apoiando o financiamento da digitalização de acervos, voltado para essas instituições culturais. Então, essas instituições vão responder a esses editais e vão receber lá um valor, que eu não sei dizer qual é, isso está em processo de construção, mas vão receber um valor para digitalizar. Então, eu vou digitalizar os meus quadros, eu vou digitalizar as minhas esculturas, eu vou digitalizar as minhas fotos, eu vou digitalizar os textos, os livros que eu puder digitalizar e que eu tiver condições de poder disponibilizar. E a gente fecha a ecologia, então, eles tendo um lugar para poder depositar isso. Uhum. Então, nós estamos tentando resolver essa questão. Uhum. Esse é o problema sobre o qual nós estamos. Sim. Vem duas perguntas. Uma, se essa perspectiva já é de conversar com outros acervos existentes, tipo Biblioteca Nacional, o acervo digital que eles têm, uhum. né, que já tem um projeto, e a questão das licenças de conteúdo. Uhum. Como é? Tudo que nós estamos construindo é interoperável nos padrões internacionais que a gente considera os mínimos necessários, ou seja, a gente usa protocolo AIPMH, que permite qualquer sistema de qualquer repositório puxar nossos dados e mandar dados para nós. E a gente usa um padrão de metadados mínimo, que é o Dublin Core, que é o padrão mais básico para classificação de objetos digitais, 15 elementos, que também todo o sistema de repositório, dos mais simples, dos mais complicados, adota. Então, a gente está preparado para interoperar com qualquer sistema. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o site lá da Biblioteca Nacional e transitar dados entre ele, né, nos dois sentidos, é possível. Uhum. E mais qualquer outro acervo que adote os mesmos padrões. Uhum. Então, quer dizer, a nossa única condição é ter padrões, mas são padrões que não somos nós que estamos inventando. Né? São padrões abertos, todos eles bem documentados e acessíveis para a gente poder interoperar. Uhum. No caso das licenças, a gente vai ofertar um banco de licenças. Quem vai escolher a licença do objeto é o dono da coleção. Então, quer dizer, não é nós que vamos impor uma licença para ele. Então, ele vai ter licenças da mais restritiva à mais aberta. E aí, a depender de como se caracteriza aquele objeto que ele tem, ele pode tanto colocar em domínio público quanto colocar em copyright. Isso vai depender das condições do objeto dele, das questões institucionais, que aí a gente não tem como a gente regular isso via software, né? Isso atua numa dimensão que é a dimensão da legislação, que é a dimensão de como é que o MINC também dialoga isso com a lei de direitos autorais no Brasil. Mas a ferramenta vai permitir você escolher uma licença para o seu objeto digital individualmente, inclusive. Uhum. Quer dizer, na mesma coleção eu posso ter coisas que são Creative Commons for Share, Creative Commons Not for Commercial, copyright, eu posso ter objetos digitais com licenças diferentes convivendo. Sim, imaginando, sei lá, um monte de usuários que vão, por exemplo, brincar na Biblioteca Nacional e querem digitalizar um conteúdo e colocando esse conteúdo em Creative Commons, mas é um conteúdo com copyright, por exemplo, dando esse exemplo. Está prevista, ou vocês imaginam, alguma instância de moderação de conteúdos repetidos, por exemplo, ou não sei, de verificação de licença. É muito difícil, né, pensar isso tudo, mas ou até a ideia de uma curadoria. Sim. Nós estamos trabalhando com a ideia de curadoria de dados, de curadoria digital, nesse sentido, onde a parte do que a gente está propondo na concepção dessa política é ter um grupo curatorial formado por representantes de todos esses projetos que vão estar fazendo digitalização. Então, quer dizer, criar uma estrutura de inteligência de governança compartilhada. Então, por exemplo, eu sou um pesquisador, eu gosto muito, por exemplo, de cultura afro. Eu posso entrar nessa plataforma e dizer que eu topo fazer curadoria sobre cultura afro. E aí eu posso receber notificações de objetos para eu poder checar, para eu poder moderar, É um pouco o estilo da Wikipedia. Uhum. Né? Eu vou criando comunidades de interesse em torno de focos e temas de interesse e vou criando uma instância de mediação descentralizada com karma. Né? Então, também dentro da plataforma, nós estamos desenhando todo um sistema de karma para poder garantir que esse usuário tenha mérito para poder fazer essa determinada operação no sistema. Certo. E até agora, eu acho que a gente falou mais de acervos, assim, tipo museus ou instituições que já têm uns materiais, digamos, prontos. Mas pensando em outros projetos, digamos, dinâmicos, por exemplo, o dos mapas culturais ou dos inventários participativos, que tem a ver com cultura popular e que estão se desenvolvendo muito, e nem todos... utilizam plataformas digitais, mas poderiam passar a utilizar e poderia ser uma coisa que acrescenta conteúdo de maneira permanente. Assim. Vocês estão pensando em algum tipo de aplicação para esse tipo de experiências também? Vai ter, a gente planeja, isso não é agora, mas a gente planeja ao longo do desenvolvimento desse projeto uma integração com mapas culturais. Então, na medida que, por exemplo, você criar um ponto no mapas culturais, você pode ter a opção de criar um acervo. Então você botou um ponto lá, seja você um produtor cultural, seja você um artista, seja você uma instituição, um coletivo, você fala, bom, eu criei um ponto, eu existo no mapa, né? eu tenho uma identidade nesse sistema e agora eu quero produzir um acervo. Então aí você, do mapas culturais você chegaria nos acervos e dos acervos nos mapas culturais. Né? Então certo. Você pode fazer isso. Então é um acervo de acervos, ou não? Pode ser entendido assim. Uhum. Pode ser entendido assim. Um acervo de acervos. Porque a gente trabalha com a ideia de coleção. Né? Na verdade, é como se eu tivesse uma rede de repositórios, eu tivesse um repositório. Um repositório pode ter várias coleções. Uhum. E coleções subcoleções. Né? A gente trabalha um pouco nessa linha organizacional. Mas isso tudo interoperando em rede. Certo. E que exigências isso tem em termos de servidor? Depende. Tudo vai depender, na verdade, da quantidade de objetos digitais que você tiver. Né? Assim, no limite, nós estamos falando de uma nuvem, né? De você ter uma infraestrutura estilo Google, né? Quer dizer, Big Data, Hadoop, divisão de dados e tal. A gente vai precisar caminhar nessa direção. Né? Mas isso vai depender de como o projeto cresce em escala. Né? Sim. E eu fico pensando na sustentabilidade disso, se é uma coisa que o governo mesmo vai arcar, se poderia ser uma parceria com universidades. A gente está começando isso com as universidades, eu tendo a achar que isso precisa ser hospedado pelo governo, em alguma instância, seja na RNP, seja no próprio ministério, isso precisa ter uma ancoragem institucional maior. Como universidade, a gente tem um certo limite de onde até a gente pode ir. Né? Apesar de ser uma universidade pública, federal, quer dizer, a gente é governo também, né, em alguma medida. Mas é uma outra instância, ela opera a partir de uma outra lógica. Mas isso é um desenho a ser construído na política. Isso é uma questão, por exemplo, que o Ministério está se debruçando. Né? Se for conversar com o José Murilo, ele está assim, pensando nisso o tempo todo. Mas tem várias dificuldades institucionais, tem várias dificuldades orçamentárias. Né? Isso é um problema sério. Agora, o que a gente quer fazer é também fazer a demanda real aparecer, né? É botar a plataforma no ar e dizer, olha, a gente tem 1.000 instituições usando, né? 1.000 pessoas usando, o sistema não está aumentando mais, agora vamos migrar? Aí vai um pouco nessa linha de que, às vezes, as políticas nessa área não são planejadas, né? Elas vão indo por pressão. Uhum. Então, é um pouco assim. Certo. De toda forma, pelo que eu entendi, esse vai ser um plugin, certo? Ele vai ser um plugin-tema. Plugin-tema. Eu posso instalar no meu servidor e utilizar também. Sem nenhum problema. Tá ótimo. Obrigada. Adorei.